Direto, 3, 2, 3, 0. Thank you. Esquerda na Quebec. Na Quebec, mantém a posição e aguarda para a direção número 2, pelo decolar. Azul 174, a ordem é a decolagem autorizada, pista do 7.090 graus, 08. 208, obrigado, vamos seguir. Frequência 12535, país número 28, decimal 35, alterna 251, azul 277. altitude, sendo variável médio 1 arrival, eu tiro 2000 feet, eu tenho que mandar 1 nível. Roger, Romeo 2, cancel your fast lane SQ53. Okay, leave all conditions, send the 1500 feet, but 1010. Send back change of temperature to pilot. Santo Elima, everyone, until gate 04. 208, last one is at the Aí o seu time com 1-0, 1-0. Vai dar 1-0.